acreditar bem mais em mim. Com você aprendo o que é amar, a lutar e nunca desistir. Eu vou estar sempre contigo, pois este é o meu lugar. Amigo anjo, teu anjo amigo, sempre pronto a te guardar. Você aprendo o que é amar.